dele! Olha lá. Eu já tô ficando maluco. A gente cria, todo mundo copia. Isso já virou uma lambança. O negócio agora é assim, ó. Copia agora que eu quero ver. Nossa, porra! Parou. Todo mundo calmo, todo mundo quietinho, não precisam ficar nervosos. Sacode de novo. Vamos começar a brincadeira.